Panorama Agrícola para 10 de agosto de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte. Hoje é 10 de agosto, sexta-feira de lua minguante, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: dia de muito, véspera de pouco. No programa de hoje você conhece alimentos de baixa caloria. E ouve no boletim do SC Rural, treinamento para jovem rural começa por Tubarão e Rio do Sul. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6:30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Para participar aqui do Panorama Agrícola, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359. Uma dica que pode mudar o seu dia. Dicas para você ser um bom motorista. Conheça as leis do trânsito, use sempre cinto de segurança, faça a manutenção em seu carro e não dirija cansado ou sob efeito de álcool. É hora das notícias. Está terminando hoje em Joinville curso de floricultura para técnicos agrícolas e agrônomos de Santa Catarina e de outros estados brasileiros. A capacitação ocorre no Centro de Treinamento da EPAGRE de Joinville em assuntos como administração da empresa rural, construções em floricultura, solos e substratos, custos de produção, fertilidade, nutrição e aspectos legais da atividade da floricultura. O SUASA, Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária, será reformulado em forma ao jornal Valor Econômico. Boa parte da responsabilidade pela qualidade do produto será agora de quem o fabrica. As regras de registro para a comercialização devem ser simplificadas. A responsabilidade pela realização de testes e pela aprovação de vendas de todos os produtos e insumos fabricados no Brasil vai ser dividida entre o Ministério da Agricultura, os produtores, os governos estaduais e municipais e entidades governamentais. Essas mudanças devem permitir uma maior liberdade para o empresário rural colocar o seu produto no mercado e deve também facilitar a vida dos pequenos produtores rurais ao desburocratizar todo o processo de sanidade. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Pesquisas nutricionais indicam que existem alimentos funcionais que são ótimos para a saúde porque eles têm como que calorias negativas, são hipocalóricos e ricos em fibras. Para serem digeridos, o corpo precisa queimar mais caloria do que a do próprio alimento consumido. Isso faz você emagrecer com saúde. Exemplos desses alimentos bons para a saúde são couve-flor, brócolis, cebola, alface, repolho, espinafre, pimenta vermelha, mostarda, cenoura, abobrinha, berinjela e gengibre. Entre as frutas, prefira maçã, laranja, abacaxi, mamão, morango, tangerina, amora preta, limão, pêssego, goiaba e melancia. Esses alimentos são também ricos em antioxidantes, que combatem os radicais livres que produzem diversos tipos de doenças. Então, prefira alimentos hipocalóricos e ricos em fibras. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, nós conversamos sobre o jovem rural que começa a ser capacitado, qualificado pela IPAGRE agora no final de outubro, de 23 a 25 de outubro. As primeiras capacitações ocorrerão em Tubarão e em Rio do Sul. Sobre os conteúdos a serem ministrados, conversamos com o engenheiro agrônomo da IPAGRE, Giovanni Canola. Os conteúdos eles são baseados principalmente em três eixos. O eixo de desenvolvimento humano, o eixo de desenvolvimento técnico e o eixo de gestão. No caso, o eixo de desenvolvimento técnico nessas regiões de Tubarão e Rio do Sul, já se sabe qual é o aspecto técnico a ser desenvolvido? Olha, na região de Tubarão está se delineando principalmente o trabalho com a atividade leiteira, né, bovinocultura leiteira, e além de outras atividades como piscicultura, reflorestamento, culturas anuais em geral, que se trabalha principalmente naquela região. E assim como na região de Rio do Sul também, que é outra que vai iniciar esse ano ainda, as principais atividades econômicas que giram em torno daquela região, daquele território. A pedagoga da IPAGRE, Ivanete Masson, fala sobre a proposta básica de trabalho para com os jovens rurais. Na verdade, a proposta básica seria que o jovem possa ter dinâmicas de trabalho mais voltadas a metodologias de vivência, experimentação, que ele possa desenvolver atividades grupais, de preferência não somente em sala de aula, visitas. Então, a ideia é que ele busque a qualificação dele de maneira mais prática e vivencial possível. Bem, a ideia é que, ao participar desses cursos, ele possa se desenvolver enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto profissional, e que ele tenha uma percepção de autonomia no processo profissional e de qualificação. Então, que ele possa ser um protagonista do seu próprio processo de vida e de escolha profissional. É sempre um desafio para o jovem decidir se fica ou não no campo. Para tanto, ele precisa de informações confiáveis, como explica Ivanete Masson. Nós acreditamos que, em sendo uma proposta de trabalho, que ele possa ter uma autogestão, uma autonomia, uma qualificação melhor, ele também possa qualificar essa decisão, juntamente com a família. As capacitações nos 13 centros de treinamentos da IPAGRE no estado de Santa Catarina vão respeitar as características regionais de cada local, como enfatiza o engenheiro agrônomo Giovanni Canola. E cada centro de treinamento, de acordo com as suas características do seu território onde ele está localizado, o jovem vai receber essa capacitação, vendo as diferentes faces econômicas, ambientais e sociais daquela região que ele atua. Então são cursos bem direcionados para aquelas regiões, não é um curso único para o estado. Todos os centramentos vão ter cursos diferenciados. A pedagoga Ivanete Masson destaca também a necessidade de os jovens atuarem em grupos. Então seria interessante que em cada comunidade, em cada município, um grupo de jovens pudesse participar dessas capacitações do SC Rural. A proposta é que minimamente o jovem, ao ser selecionado, que ele não vá sozinho de uma comunidade, porque isso daria um reforço na volta desse curso para que ele possa dialogar, trocar ideias. Então a proposta é que no mínimo cada comunidade ou cada município se envolva um número maior de jovens, para que eles também possam criar essa ideia de grupo, de retorno do curso. E a idade do jovem, ela estaria entre 18 a 29 anos, que também é uma idade que ele consegue ter uma autonomia de saída, se movimentar. Então, ele não teria aquela dependência, no caso de liberação, para ficar alguns dias fora de casa. E também que a gente consiga fazer com que o jovem seja realmente um protagonista, aquele jovem que já tem um interesse em querer se qualificar, buscar mais informação, se qualificar mais dentro da atividade dele ou dentro da ação de liderança, enfim, uma vez que os temas serão divididos entre o técnico, o econômico, o ambiental, ou de gestão, e que ele se desenvolva também enquanto liderança, enquanto ser humano, enquanto líder no espaço onde ele convive. Conversamos aqui no Boletim do SC Rural com o engenheiro agrônomo Giovanni Canola e a pedagoga Ivanete Masson a respeito dessas capacitações para o jovem rural em Santa Catarina, que nos próximos 5 a 6 anos deve beneficiar pelo menos 1.500 jovens rurais. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.